Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos, ou boa tarde ainda. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Rádio Internet. Edição para quinta-feira, dia 13 de junho de 2013. Uma edição que é muito especial para mim. Uma edição em que lhe vou falar, a última vez, de terras específicas do nosso Império Português, que, entretanto, já acabou. É verdade. Portugal teve os seus últimos dois domínios, curiosamente, acabados na Ásia. A África, que esteve tão perto, e nós... A África, que foi a primeira a ser, digamos, colonializada, não é? E foi a última que nos podemos ter uma influência direta. Mas não deixa de ser curioso que o nosso império acabou uns bons anos mais tarde, ou seja, não acabou apenas em... Não acabou apenas em 75, mas sim... Ou em 74, mas sim em 2002. Eu, pelo menos, considero assim. Embora, enfim, foi mais uma questão formal, não é? Em Macau cumpriu-se, não é? Os macaenses e os chineses cumpriram com a sua tarefa, que foi até ao dia 31 de dezembro de 1999, segundo o nosso calendário. Macau teve dois idiomas, basicamente. Teve o português, que era aquele que tinha de ter, e o chinês, porque já se foram preparando para haver esta situação, esta mudança, não é? E assim aconteceu. Os portugueses que ficaram em Macau tiveram que, enfim, podem falar português entre eles, mas a verdade é que, porque o português não é idioma proibido, mas a verdade é que a partir do dia 1 de janeiro do ano 2000, Macau passou a ser China. Até aí era Portugal. Passou a ser China nessa altura. Em 2002, Portugal, que tanto ajudou também a que os timorenses conseguissem liberar-se dos indonésios, deu a independência ao país. Timor-Leste conseguiu assim a sua independência. Desde há muito que se lutava por ela, e então os timorenses conseguiram a sua independência em 2002. E aí sim. Aí Portugal deixou de ter qualquer território fora dos nossos limites. Ficou apenas com duas ilhas que foram reclamadas pela Comunidade Económica Europeia para a África. Em 1978, curiosamente, no dia 20 de março, creio, de 1978, ou aliás, não, foi em fevereiro de 78, que, enfim, a Europa, a Comunidade Económica Europeia, decidiu ou entendeu que Portugal deveria dar às terras Açores e Madeira a sua independência, restituí-las ao continente, digamos, de origem, não é? À África. O problema é que Portugal repudiou de tal maneira essa decisão ou essa recomendação da Comunidade Económica Europeia, repudiou de tal maneira que não houve insistência. Portanto, a Comunidade Económica Europeia acabou por também não fazer grande força, até porque são territórios cercanos a Portugal. Portanto, é natural, não é? É natural que aí era muito mais difícil, porque estamos a falar de territórios que estão bastante perto, embora os açorianos... Embora cá está, é assim, reparem que os açorianos e os madeirenses têm o seu próprio sotaque muito vincado, principalmente para muitos açorianos. E, portanto, teríamos aqui uma grande... Não era difícil, por exemplo, para os açorianos terem o seu próprio... Embora cá está, teriam um português, não é? Mas um português muito mais... muito diferente do que o que é agora, com toda a certeza. Aliás, como acontece em África, embora em África... Nos últimos anos até houve sentido inverso, não é? Durante alguns anos, a África gozou de uma independência e de uma pouca influência portuguesa, que fez com que realmente, pronto, não houvesse, enfim, até surgir o acordo ortográfico de 1990, que só viria a ser implementado 18 anos mais tarde. Houve todo um desinteresse, digamos assim. Ou seja, durante aqueles 15 anos não houve influência direta entre Portugal e estes países, enfim, recém-independentes, não é? Costumo referir a Cabo Verde, Estou-me a referir a São Tomé e Príncipe. Estou-me a referir também a Angola, Moçambique e ainda a Guiné-Bissau. Portanto, estes seis países, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola e Moçambique, Guiné-Bissau e creio que me está aqui a faltar um, se tento lembrar digo, mas já peço desculpa, não é aqui esquecer de ninguém propositadamente. Mas a verdade é que tanto toda esta África ainda fala português e muito se deu porque realmente Portugal ainda foi tempo de agir, não é? Porque nestes, enfim, estes países tinham uma forte influência portuguesa, porque já disse, foi a primeira, Portugal chegou lá primeiro, não é? E ao mesmo tempo não havia também interessados, não é? Porque vamos lá ver, o que é que aconteceu com Goa, Damão, Dio, Macau, Sumatra, onde Portugal também esteve, conquistaram partes de países, não é? Portanto, o interesse desses países era conseguir depois uma, enfim, uma, como é que eu posso explicar, conseguir ter a sua independência, as suas fronteiras definidas como tinha antes, não é? Ora, acontece que Angola, Moçambique, Cabo Verde foram todos países divididos por um mapa cor-de-rosa, eram todos países completos, não é? E foi definido nesse mapa cor-de-rosa com que países é que Portugal ficava. Aliás, estes países não têm praticamente idiomas nativos. Não têm, como idioma oficial, não têm praticamente idiomas nativos, não é? A China tem o chinês, não é? A Índia tem o indiano. O Sri Lanka, o Ceilão, tem a própria Indonésia, há idiomas diferentes, não é? O que acontece precisamente com esta, portanto, com Angola, com Cabo Verde e tudo mais, é que são de facto países completos. Portanto, não há um país que seja interessado em dominar aquela região. Já está, porque realmente, não é? Porque realmente, pronto, eram países completos. E vamos acontecer com Timor-Leste. Timor foi mais um caso, foi um dos poucos países que Portugal conquistou por inteiro. Não é? Foi uma das poucas coisas que Portugal conquistou por inteiro, foi um país, foi Timor-Leste. E claro, depois tinha outro lado da ilha, que eram os indonésios, não é? Que houve uma altura que lutaram pela independência, aliás, por anexar Timor ao, enfim, às suas fronteiras, não é? E Portugal deu uma ajuda tão grande aos timorenses que eles decidiram adotar o português como uma das línguas oficiais. A outra é o tetum, e o português é então o idioma oficial também em Timor. Embora eu acho que isto a pouco e pouco se vai perdendo, em Timor já não se fala tanto português como nós temos. Embora a própria CPLP tenha feito uma força para que estes países falem português. E depois há uma coisa muito interessante, que é, há países como a Guiné-Conakry que estão, aliás, a Guiné Equatorial, desculpa, que estão interessadas em aprender o português, porque Portugal é um país que está relativamente próximo em termos geográficos e agora interessa mais porque não há concorrentes para Portugal. Não é? França tem muitos concorrentes em termos económicos, tem muitas envolvências em termos políticos, e Portugal não tem tanta essa resistência, por uma parte, e por outro lado é uma economia, digamos, nós precisamos de muito material, e ao mesmo tempo, se somos para lá trabalhar, também temos muito que fazer. Interessa-nos, não é? Interessa-nos, porque não é uma mão de obra tão cara como é, por exemplo, ou não é, não sei explicar, não há tanta. Como é que eu posso explicar? Portugal não tem um sentido tão capitalista. É como um bocado como os espanhóis. Não tem um sentido tão capitalista da questão. Quer dizer, tem aqui em Portugal. Mas os portugueses que vão para estes países, para lá para fora, têm outro cuidado na forma como fazem as coisas. E é engraçado. E é, aliás, é por isso que nós vemos que os portugueses lá fora são muito trabalhadores, não é? Por isso mesmo. Há todo um respeito diferente pela nação em questão, que os acolheu, de certa parte. E portanto, enfim, a Guiné Equatorial é agora um membro observador, não faz parte da CPLP porque não fala português, não tem o seu país, o idioma oficial português, senão seria mais um país a falar português, seria o primeiro a adotar português por opção, não é? Porque os outros países adotaram, porque foi uma imposição, depois adotaram porque era o idioma que falavam. A Guiné Equatorial também fala português, também se fala muito português e ensina-se agora português nas escolas, mas não é o idioma oficial. Portanto, para todos os efeitos, pronto. Digamos que Portugal deixou Timor, Portugal deixou Macau, deixou, teve de ser, não é? E é curioso que de todos estes países, digamos, por exemplo, os países sempre defenderam uma questão de descolonizar, não é? E os países começaram a retirar-se de alguns dos pontos em que, enfim, alguns dos pontos em que tinham, enfim, de algumas das suas colónias, não é? Muitos dos países conseguem a sua independência daquela altura, nas décadas de 1950 e 1960. Mas todos eles, designadamente a Inglaterra e a França, mais até a França, têm, aliás, os dois, têm os seus terrenos, têm os seus pontos de exportação, têm os seus pontos de importação. Só Portugal acabou mesmo por ficar sem nada, não é? Porque, aliás, Portugal não, e Portugal e Espanha também. Espanha também não ficou com nada. Espanha também não tem hoje domínio sobre nenhuma das suas antigas colónias. Já, por exemplo, a França tem a Réunion, por exemplo, que é uma espécie, é uma província, que não se chama ultramarina, mas tem um nome muito curioso porque é parecido com isso. Repreensão, aliás, a Portugal, e eles fizeram o mesmo. Simultaneamente, enfim, nós vimos ainda há pouco tempo um episódio muito dramático, vou chamar assim, em termos diplomáticos, foi grave. Quando houve aquele aumento de tensão nas Maldivas, sim, nas Maldivas, ou Malvinas, Malvinas, foi isso, nas Malvinas, creio que é assim, uma das ilhas britânicas que estão perto da Argentina. E a Argentina entendia que aquela era a altura de, enfim, ou de que as ilhas fossem independentes ou que fizessem parte da Argentina, e de imediato o Reino Unido apareceu lá com uma embarcação e tudo mais. Quem é que manda aqui, não é? Foi uma situação realmente diplomaticamente bastante incomodativa e que demonstra que estes países não estão nada interessados em abdicar dos seus pontos de exportação, enfim, não estão nada interessados. E não há quem os repreenda. Foi uma consequência muito interessante, porque só Portugal. Reparem, por exemplo, que o italiano fala-se na Itália, não é? E nos países limítrofes não se fala mais lado nenhum. O alemão é a mesma coisa, não é? Mas estes países nunca tiveram assim um interesse tão grande. A Alemanha, mesmo no mapa cor-de-rosa, foi mais mediadora do que aproveitadora, não é? Porque os países que mais usufruíram foram, sem dúvida, a França e a Inglaterra. Portugal ficou fora, praticamente, não é? Só mesmo com aqueles territórios que já aqui falamos. Simultaneamente, pronto, deu-se esta questão da França e da Inglaterra, que de uma forma muito bem conseguida, não é? Imagine como é que nós poderíamos estar hoje se aquele mapa cor-de-rosa tivesse sido feito de forma diferente. Portanto, hoje teríamos aquela parte toda da África do Sul, que ainda há pouco tempo recebeu o Mundial, não é? Teríamos uma influência mais direta, não é? E portanto foi uma situação de facto muito, muito incomodativa também para Portugal, esse mapa cor-de-rosa, enfim. Mas tudo em nome dos impérios ou dos países livres, que no entanto continuaram sob, muitos deles, a maior parte não, mas assim alguns deles, sob domínio de alguma forma, domínio francês ou inglês. Reparem que as Malvinas, por exemplo, não são independentes. E o mesmo acontece, por exemplo, com a Reunião ou a Nova Caledónia, por exemplo. A New Caledonia não é independente. Também está sob domínio francês, não é? Portanto, estamos aqui a ver que há toda um domínio que ainda acontece, não é? E agora Portugal, pronto, ficou com a sua história, que acabou em termos de império em 2002. O que não quer dizer, atenção, aqui uma coisa muito importante, é que o Império Português, do país mais pequeno, foi aquele que mais durou, mais até do que o próprio Império Romano. Reparem que o Império Romano, ok, pronto, se formos estender a sua totalidade, é verdade, também cai quando começa o Império de Portugal. Mas o Império Português, se não foi o maior, foi o segundo maior, e esteve muito próximo do primeiro, do Império do Mundo, em termos temporais. Aliás, em termos temporais e também geográficos, porque reparem que, enquanto o Império Romano teve uma influência enorme sobre toda a Europa, não é? Os portugueses não. Tiveram uma influência muito grande em todo o mundo. Não é? Já que falei ontem na... Ontem. Enfim, nesta semana, na questão, naquela ligação Lisboa-Nagasaki, em pleno século XVI, muito, muito rápida. Bom, Portugal perdeu Macau, perdeu Timor, e a edição de hoje, nas voltas do Globo, vai acabar com uma homenagem a esse momento. Chama-se Adeus Macau. É uma canção que ainda é cantada num bom português. E nós vemos as equipas de futebol de Macau, muitas delas ainda são um grupo de enfermeiros, etc., que vão jogando. Agora já serão outros, como é lógico, mas na altura ainda era muito assim. Ou seja, alguns deles ainda estarão a jogar. E, portanto, vemos aqui que há toda uma cultura que em parte se vai perdendo, mas que, enfim, nós continuamos a ter uma enorme comunidade de portugueses no Luxemburgo, na Suíça, na França, a tal ponto de que nós não podemos dizer que em países como Suíça e Luxemburgo, sobretudo Luxemburgo, não se fala português, porque é mentira. No Luxemburgo fala-se o português, bem mais do que o inglês, por exemplo. Fala-se o luxemburguês, fala-se o francês e fala-se o português. Portanto, reparem que isto é assim que funciona. Há uma comunidade tão grande de portugueses que representam, creio que sequer 20% da população luxemburguesa. E que, portanto, ou seja, 20% da população total do Luxemburgo, reparem. Não é? E de repente, pronto, temos então esta enorme comunidade de portugueses lá que faz com que possamos dizer que, no Luxemburgo se fala efetivamente português. Não é um idioma oficial, mas, e creio até que o país não faz parte da Cplp, mas não faz parte da Cplp, mas é um país que fala muito português, não é? Já agora, só para finalizar, a Cplp surgiu precisamente para uma espécie de prémio de consolação, não é? Portugal ficou sem o seu império, mas conseguiu ainda assim fazer uma coisa que mesmo estes países que ficaram com algumas colónias não conseguiram. Foi uma união entre estes países. A Cplp foi uma ideia brilhante, que fez com que os países, os países de língua portuguesa, se juntassem. E aí são eles, Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Cabo Verde, sabe que eu não esqueci de nenhum, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola. Há alguns membros observadores, e o único que eu me lembro que é observador é mesmo a Guiné Equatorial. Eu estava aqui a ver se conseguia dizer-lhe quantos países é que estão como membros observadores, mas creio que não vou conseguir dizer-lhe. Mas enfim, bom, vamos ficar por aqui com a nossa emissão. O Nas Voltas do Globo vai voltar amanhã. Amanhã vai ser uma edição mais musical, já que amanhã vou trazer-lhe um tema de cada um dos pontos onde Portugal passou, e foram vários. Também é só, vou mais dizer os nomes, não vou falar de história, vou só deixar-lhe algumas músicas. Já agora deixe-me só dizer quanto à Cplp, que foi fundada a 17 de julho de 1996, a quando também do ano da abertura da RTP África. E já agora tem aqui 8 países, 3 observadores, e dos 3 observadores são eles a Guiné Equatorial, as Ilhas Maurícias e o Senegal, que também é um país que fala, portanto, vai falando português. Quanto aos países que estão na Cplp, são 8, por ordem alfabética: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, como é lógico, Santo Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Portanto, eu afinal não esqueci de nenhum quanto à África. E pronto. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde. Vamos ficar com Adeus Macau. E eu volto a encontrar-me convosco precisamente amanhã para mais uma edição de Nas Voltas do Globo. Tenha uma boa tarde. Certos ao partir, quantas famílias separadas a pedir que um dia venham tornar-se a reunir e voltar a sorrir. Quantas palavras deixadas por dizer, esperanças, paz, quantos estão a alimentar, de um dia voltar e ficar até morrer na terra que é o lar. Adeus, Macau, minha paixão, sem ti estou a sofrer. Adeus, Macau, meu coração revoltado quer te ver. Longe do sol que era o meu nascer, longe do mundo onde comecei a caminhar, longe do povo que aprendi a compreender, eu sei que vou forem difíceis de suster, quando me falta um lar para me amar, eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar, eu sei que vou voltar. Thank you.